Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Eu sei que tudo vai mudar, algo vai acontecer. O povo vai gostar e vai ser melhor viver. Ninguém vai mais roubar, vão sorrir, vão cantar. Eu falo isso, falo com o coração. Nossa gente vai lembrar que nós somos cidadão, honesto e racional, artista ou marginal. Alimentamos nosso sonho para não se acabar, pois o nosso futuro só Deus que saberá. Nosso povo não se importa, não tá nem aí se as coisas vão mudar ou se tudo vai cair. A causa disso tudo é o dinheiro, é bom, mas causa tristeza, pesadelo, desespero. Tormento muitas vezes reprimimos, nosso sentimento acomodamos diante da situação. Falamos bobeiras, altas coisas em vão. Temos que fazer uma grande mudança, de pouco em pouco se chega lá, só não perder as esperanças. Levando a rima, seguindo em frente a gente alcança, mas a realidade é outra, temos que nos conformar. Se até hoje nada foi feito, nem amanhã que se fará. Nossa cidade é foda, quem a conhece saca. Bobeou, leva bala, vacilou, não escapa. Nunca de bobeira, nunca pode ser fraco, senão já era até mais. Só o abraço, com o cano apontado, a mira, o seu ouvido. Já falei que é foda, aqui tem sempre perigo. Alegria, tristezas, muitas coisas, enfim. Que vida foda, é foda assim. Alegria, tristezas, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar, acredite em mim. Alegria, tristezas, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar, acredite em mim. Alegria, tristezas, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar, acredite em mim. Alegria, tristezas, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar. Antigamente não tinha água encanada, quem tinha sede se virava ou sem água ficava. Só via a morte, meu Deus, que horror. Era muita raiva, angústia e dor. A Deus eu chorava, implorava, pedia ajude a meus irmãos. Tira eles da droga, dá a ele o seu perdão. Pois esse mundo é lindo, esse mundo é belo. Pena que drogados enxergam pior que cego. Essa é nossa vida, ela é assim. Alegria, tristezas, muitas coisas, enfim. Que vida foda, é foda assim. Alegria, tristezas, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar, acredite em mim. Alegria, tristeza, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar, acredite em mim. Alegria, tristeza, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar, acredite em mim. Alegria, tristeza, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar. Vida foda, essa que levamos. Ralamos pra caralho, cedo acordamos. Não matamos de tanto trabalhar. Tô cansado dessa vida, nós temos que mudar. Vamos lá, vamos tentar, não vai ser em vão. Quem sabe isso toque no coração de cada pessoa. Vamos descobrir que a vida é boa. Nada que está aqui foi feito à toa. Você tá ligado, vamos mudar. Tudo que está errado, vamos deixar pra lá. Tudo que aconteceu, esse mundo é seu. Esse mundo é meu, esse mundo é nosso. A minha parte eu vou fazer, pois eu sei que posso. Mas que vida foda, eu torno a dizer. Sei que está difícil viver. Muita gente está morrendo, muita gente vai morrer. Não é que eu queira isso, eu quero o contrário. Todos com saúde e alegre pra caralho. Esse é meu desejo, você pode acreditar. Eu quero subir na vida, eu quero me formar. Pro meu pai me elogiar, pro meu povo ajudar. Eu quero dizer, eu vou tentar. Tentar não custa nada e não vai me matar. Minha mente é de expressão, por isso eu falo o que eu quero. Essa vida vai mudar, é isso que eu espero. Só não podemos nos acomodar e deixar esfriar. A vela se apagar, a chama está acesa, mas é por pouco tempo. Isso aumenta o meu sofrimento, me causa medo só de lembrar que o mundo um dia irá se acabar. E nada podemos fazer, o jeito é esperar, esperar acontecer. Não falo só pra você, falo também pra mim. Alegria, tristeza, muitas coisas, enfim. Mas que vida foda, é foda assim. Alegria, tristeza, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar, acredite em mim. Alegria, tristeza, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar, acredite em mim. Alegria, tristeza, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar, acredite em mim. Alegria, tristeza, muitas coisas, enfim. Mas nós vamos mudar.